Temos do outro lado da linha Mário Brito, presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. A próxima época está aí à portas, digamos assim. Na última assembleia do clube dizia que estava tudo em aberto para se perceber se de facto Oliveira tinha condições ou não de disputar na Liga 3. A esta altura já é possível adiantar se sim, se não, ou se já está inscrita? Bom dia a todos. De facto, o dia de hoje posso confirmar que foram criadas condições mínimas para podermos manter e dar continuidade do futebol sénior e a sua participação na Liga 3. Conseguimos, de facto, chegar a um acordo com um parceiro que nos vai dar um apoio que, não sendo aquilo que seria o necessário, que será o suficiente, mas é um apoio importante que nos permite dar, de facto, alguma força e motivação para podermos continuar a trabalhar em prol do clube e criar condições para que possamos continuar a dignificar e a levar o nome da nossa cidade pelo país fora, através, obviamente, da equipa de futebol sénior também e de toda a formação, que tem feito um trabalho fantástico. E trata-se de uma empresa estrangeira? Sim, posso confirmar que, de facto, é uma empresa estrangeira. Foram-nos dadas garantias e que as coisas vão correr tudo bem, vai ser bom para ambas as partes. A nós também nos permite continuar e, portanto, isto não invalida, e o apelo que eu faço é para que todos os simpatizantes, sócios, e todo o comércio e indústria que possa também, de facto, apoiar-nos o mais possível, sabendo que a situação não é fácil para todos, mas sem o apoio dos nossos simpatizantes e dos oliveirenses também se torna um bocadinho difícil para nós, e faço esse apelo para que continuem a apoiar-nos, e se possível mais ainda, porque sozinhos não conseguiremos nada. E esta empresa, qual será a grande função? Apenas vai mexer, digamos assim, na equipa sénior? Vai participar essencialmente connosco na gestão do futebol sénior, mas não tem autonomia por si só para poder gerir e decidir em tudo. Portanto, nós vamos ter um papel ativo e somos nós que vamos continuar a gerir a equipa de futebol sénior em parceria com eles. Portanto, tudo o que diz respeito à equipa técnica e jogadores, também há sempre esta palavra desta... Será 90% do clube a tomar essas decisões. Muito bem, a esta altura já são avançados alguns nomes para treinadores. Será que nos pode adiantar alguma coisa? Posso adiantar que o treinador será, entre aspas, um filho da terra. Será uma pessoa de Oliveira do Hospital, que já foi jogador nas nossas camadas jovens. Tem estado a desempenhar funções em clubes noutras áreas geográficas. Estamos a falar de Nuno Pedro? Sim, posso confirmar que estamos a falar de Nuno Pedro. Muito bem. Então agora, quando é que arrancam os trabalhos ou já estão já está a ser preparada a época? Estamos a trabalhar nisso, mas a partida será para iniciar a 11 de julho. Muito bem. A pré-época, a 11 de julho? Agora, a pré-época para começar a 11 de julho. Os campeonatos vão começar a 21 de agosto. E pronto, e vai dar-se início agora a todos os preparativos para poder arrancar com as condições mínimas.